Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0 Operadora 41 8401-0909, dígito 1, ou entre no site, porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento, Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Mazzotti e com a família Evangelizar é Preciso em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Mazzotti. Amados filhos e filhas, povo querido de Deus, da Hora da Misericórdia neste sábado. Como é que foi a sua semana, hein? Como é que foi a sua semana? Espero que tenha sido boa. Mas vamos aproveitar, oferecer os frutos do terço que acabamos de rezar e esse momento com a palavra viva que é Jesus, pedindo a graça de um final de semana de paz, de harmonia, de serenidade. Filhos e filhas, vamos juntos escutar o que foi deixado como testemunho para nos alavancar na fé. Escute. Olá, Lourdes, de Paranavaí, Paraná. Quero testemunhar uma graça alcançada na novena de Nossa Senhora de Lourdes desse ano. Há meses vinha sofrendo com uma dor muito forte na axila esquerda, sendo que às vezes essa dor deixava de ser na axila e passava para meu seio esquerdo. Eu a palpava fazendo o autoexame, mas graças a Deus não encontrei nenhum nódulo. Mas a dor persistia. Foi no terceiro dia da novena, quando o Senhor pediu para colocar a mão onde se tinha dor e eu coloquei. Naquele mesmo dia à tarde, percebi que a dor havia desaparecido. E desde então, nunca mais sofri com essa dor e preocupação. Agradeço a Deus e a Nossa Senhora de Lourdes por essa graça alcançada. Agradeço a você também, Padre, por entrar em minha casa todos os dias. Fique com Deus. Amém. Que Deus abençoe você, querido. Um abraço ao povo de Paranavaí, que me acompanha pela rádio Paranavaí, nossa parceira na evangelização. Vamos neste sábado, às vésperas de celebrar o quarto domingo da quaresma, gente, está indo adiantado. E como é que está nosso processo de conversão? Desse retiro espiritual? Conversão, quaresma, ressurreição, renovação. Bíblia aberta, cartilha de oração. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. O texto de hoje, Lucas 18, de 9 a 14. Lucas 18, de 9 a 14. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu de pé orava assim em seu íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo duas vezes por semana, pago o dízimo de toda a minha renda. O publicano, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem compaixão de mim, eu sou pecador. Eu vos digo, esse último voltou para casa justificado, mas o outro não. Pois quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados filhos, querido povo de Deus, eu gostaria que você, nesse momento da hora da misericórdia, rezasse: Senhor, eu tenho consciência da minha miséria. Senhor, eu tenho consciência de como sou pecador. E por isso eu aproveito para fazer um exame de consciência das minhas falhas. Pense um pouquinho na sua vida. Os nossos confessionários estão vazios porque temos dificuldade de admitir: eu errei, eu falhei. Não sou necessitado do perdão de Deus. É soberba, é falta de humildade. Mas para pensar um pouco na vida. Nesses últimos tempos, como você tem conduzido o relacionamento familiar? Tem magoado pessoas? Você tem amado a Deus sobre todas as coisas? Ou tem algo que tem tomado posse do teu coração, como dinheiro, como o desejo de subir na vida a qualquer custo? Você tem optado pela mentira? Você tem sempre falado a verdade, sim quando é sim, não quando é não? Você tem levado a sério o mandamento guardar domingos e festas, como ir à missa ao domingo? Tem honrado teu pai e tua mãe? Como tem vivido o mandamento do não matar? Não é só matar com uma faca, com um revólver, é matar no fuxico, na maledicência, no desamor, no desrespeito, na palavra áspera que machuca. Não roubar. Não pecar contra a castidade, o adultério. Faça um exame de consciência. Aproveite este sábado e eu puxo essa reflexão hoje. Não deixe para pensar em confessar na Sexta-feira Santa. A confissão é uma necessidade, é uma certeza que você vai ter do perdão. A gente não vive querendo certezas. A gente não fica querendo saber que 1 + 1 = 2 e de fato a gente não quer tudo cientificamente comprovado. Eu te dou uma certeza. Se quer a certeza do perdão, procure a confissão. Jesus, eu não quero ser como aquele fariseu, eu quero ser o publicano, necessitado de perdão, necessitado de graça. Maria anuncia, és bendita entre as mulheres. Aproveita essa música linda e faça um exame de consciência. a salvação e escolheu nascer teu filho para ser do mundo irmão. És a mãe cheia de graça, pois o Deus convosco está, permanecendo santo e virgem, o Espírito lhe conceberá. Traz a vida já contigo, sem conhecer o pecado, e a quem abençoar, por Deus será abençoado. E então Maria trouxe ao mundo o Salvador, mãe da fé e mãe do amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho, água, os objetos, roupa dos enfermos, Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.